Anis, aristocracia natural, idiossincrática sublime. BH Conexão RJ, NC Beach. Flexonologismos, coleta astronômicos, algarismos. Quando conecto intelectos precisos, contabilizo derrotas, vitórias e dias de glória. Assim vão como fichas em cassinos, tecnicismos e leis, como Al Pacino fez em Isca. Fez seu penso imunidade como um chanceler. Há muitas fontes para o dízimo, muitos sistemas para os jogos, estratagemas políticos, de persuasão ao sectarismo, status, cifras, vadias e ismos. Cobiça ensandecida ao extremismo, vivendo sem limites e consciência, afetando negativamente a vida dos que estão sua volta sem clemência. Mas ação traz reação, assista a consequência e chega à conclusão que o mundo é pequeno qual cela. É raro amor no coração, e na novela quem ganha bônus vilão. Não tem um dom pra dom, siga com Deus vadia. Abundância e prosperidade no resto dos seus dias. Maximize os negócios, dispense sócios, colete as cédulas. Transmite menos de 100 zeros, invista em franquias. As multiplique como células, espalha sentinelas pelas ruas como titânicas, folenas e maribondos cromados, corrompendo as instituições como Chico Rei. Recarei seus felas, megas, corporações, conexões estratégicas, traz milhões. Grandes sonhadores, visionários com altas ambições. Minhas ilusões que a terra e o céu cessaram, sei que aqui é o inferno. Sonho com o mundo nas mãos como Chaplin em tempos modernos. Só covardia nessa porra, a vida é uma cachorra. Não quem o socorra, corra, mate ou morra. Então, visão pra captação, meu bom. Meu bom de disposição nos estudos ou na hora da ação, tá vendo? Só covardia nessa porra, a vida é uma cachorra. Não quem o socorra, corra, mate ou morra. Então, visão pra captação, meu bom. Meu bom de disposição nos estudos ou na hora da ação, tá vendo? Instinto animal, comportação, estrategizo. Coleto os clitórios, credibilidade, dígitos. Regularizo bloco a bloco, nada me para. Quando eu voco, roco os focos com microcontrole exorto. Diretamente do JB, junto com o orto. Se tu tentar testar o bonde, sabe que tá morto. Vários crivos no seu corpo, neutralizo sua mente. Seu espírito flutua, descansará em paz para sempre. Sou marginal, delinquente criminal, que empunha o metal, te põe em estado terminal. É mal, essa vida é ilegal, é muito louca. São drogas, xoxotas, joias e roupas. Rotas de expansão, caixa em alta rotatividade. A vida é rápida em qualquer canto da cidade. É automática, simbologia prática, que ataca, traz avaria, maltrata com selvageria. Rocinha, Estácio, Vidigal, Galo e Freguesia. Jacaré, Paguá, São Gonçalo, só a rataria. Criminologia no ataque, rap é checkmate. Compadre, eu sigo com destreza e maestria. Só covardia nessa porra, a vida é uma cachorra. Não quem o socorra, corra, mate ou morra. Então, visão pra captação, meu bom. Meu bom de disposição nos estudos ou na hora da ação, tá vendo? Só covardia nessa porra, a vida é uma cachorra. Não quem o socorra, corra, mate ou morra. Então, visão pra captação, meu bom. Meu bom de disposição nos estudos ou na hora da ação, tá vendo?